Romeu fora. Gente, Mike Juliette Romeu, decola com proa sul ao 09, controle 1935, linha do litoral, tem um bom voo. 1935, controle, grato, até o regresso. Muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97 na sua escuta. Bom dia, Mike Juliette Romeu, 500 pés para sair via litoral, reporta da barra. Linha do litoral sul, 500 pés, reportará no farol de Itapuã, para um breve sobrevoo. Positivo. Já estamos na escuta. Ok, confirmando a subida paga após a decolagem curva à esquerda na Momo, algo direto, foi isso? Gente, modifique para Momo, Cogibo e após direto, ok? A posição algo não existe mais não. É Momo, Cogibo e após direto. Porta pronto, já estamos. Precisado da colagem pista 35, o vento 340 graus com 03 nós, Charles Serra Tango. Charles Serra Tango decola os 1-2, controle agora em 1935, tem um bom voo. Obrigado, 1935. Charles Serra Tango. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charles Serra Tango. Charles Serra Tango, contato radar, sobe o nível 320 na saída Momo. 7320 Momo. Charles Serra Tango. Então, prossegue para Leozinho Litoral. Sente um no meu pé, o Romeu Papatango. Confirme seu chamado para o terminal de Ilhéus e para pouso. Piado, daqui a 1h05, 1h05 vai ser 120 pouso e aguardo o estimado para terminal. Oi, Papatango, atente só tráfego, temos dois tráfegos em Veracruz, um fazendo toque arremetida e temos um Robson 44 também. O meu Oscar Bravo, prossiga. Gente, atente a trave fazendo a travessia da Beto dos Santos, mantendo mil pés, é um papá 28 Alfa, o Romeu Oscar Bravo. Léo, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Meu, prossiga. Tá mantendo o sobrevoo no farol de Itapuã e, se autorizado, vai manter um sobrevoo breve aqui na Lagoa de Abaeté. Gente, Romeu, fica bravo, reporta sobre Bahia para o sobrevoo. É o Mike, Juliette, Romeu, senhor, para sobrevoo na Lagoa de Abaeté. Positivo, reporta na Lagoa da Baité para sobrevoo. Tá já na Lagoa. Net. Olha, papatão, controle. Net, Romeu. Papatango, Romeu, papatango. Net do tráfego, mantendo mil pés, fazendo sobrevoo de regresso, Itaparica, Salvador. Passando pela sua direita. As 45, ciente. Ciente, 1-0-0, copiado. Controle sério, controle. Gente, Alfa Vitor Juliette, 1500 pés, direto rotatória. O Romeu Papatango solicita manter 1000 pés até o destino, irá solicitar subida a 2500. Gente, Romeu Papatango, livre frequência para coordenação de tráfego, mantendo 1 no 1000 pés. Para ingresso na terminal de Ilhéus, a frequência é 1201, aquele controle. Romeu Papatango, bom voo. 01. Controle de saída metropolitana, 5-4, já fez. 55 no 4, chama agora Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. Obrigado, bom final de semana. Foi o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo. Papá, Romeu Oscar Bravo. Salvador, em Novembro Alfa, solicitar regresso já interlado. Diante de Novembro Alfa, na proa da rotatória. Controle de Salvador, favoramente Novembro Alfa, solicitar regresso interlado. Diante de Novembro Alfa, reponta na rotatória. Fecha. O PTC ficou aberto. Serratango, passa código. 7, Charlie Serratango, chama agora Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 12545, secundária 12685. Todo obrigado, bom dia. Papá Romeu Oscar Bravo, controle. O meu Oscar Bravo atende a tráfego fazendo voo sobre a Lagoa de Abaeté. É um Robson 44. Reporta outra vez de Pituaçu para prosseguir com a torre para fazer o cruzamento do campo e retornar no corredor forte. O meu Oscar Bravo. Pituaçu, chama a torre, o meu Oscar Bravo. Salvador, Papa Romeo, Romeo Alça Bravo. Papa Romeo, Romeo Alça Bravo, prossiga. Romeo Alça Bravo, passando Pico Assunto, a controle de Serra Brava, Papa Romeo, está no corredor ACR, mantendo o canto certo. Romeo Alça Bravo. Mais vigilante, Romeo, na escuta da torre. Gente, o Romeu Oscar Bravo mantém a linha do litoral, informo Robson 44, na vertical do farol Itapuã, mantendo 500 pés, reporte visual com tráfego. Visual com tráfego, Romeu Oscar Bravo. Gente, mantendo separação visual com tráfego, autorizado prosseguir linha do litoral, reporta para o cruzamento final da 35, o Romeu Oscar Bravo. Essa vai para o cruzamento da 35, Bravo. Controle Salvador, Índia Novembro Alfa, proa para regresso. Controle. Novembro Alfa, solicita regresso para Salvador. Sente, Índia Novembro Alfa, mil pés, condições de voar final da 17? Afirmo. Sente, proa final da 17, Índia Novembro Alfa. Pro final, 17, Índia Novembro Alfa. O Adão Oscar Bravo está na escuta do Martinete Romeu. Oscar Bravo está na escuta do Martinete Romeu. Na escuta aqui, o Bandeirante. 2345, assim que possível, por favor. Controle, Índia Novembro Alfa, visual com a 17. Chame em torre 1862. Índia Novembro Alfa. O Oscar Bravo para o cruzamento da final 35. Autorizado o cruzamento final da 35, reporta para o cruzamento final da pista 28, o Romeu Oscar Bravo. A 28, o Romeu Oscar Bravo. Alfa Vitor Juliette, chame torre 18-6. Alfa Vitor Juliette, Alfa Vitor Juliette. Índia Novembro Alfa, o ajuste 10, nomeia autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso, Índia Novembro Alfa. Na escuta, senhor. Águia Dourada no ar. Alfa. Pra... Mantendo um sobrevoo aqui sobre a Lagoa de Abaeté, condicionado ao tráfego do senhor. Positivo. Para pouso, Alfa Vitor Juliette. Alfa Tango Tango, barreiras autorizadas, uma centena, decola da 17, primeira curva à esquerda, na Momo, após direto, controle 1935, passando 5144. Variável com 02 nós. Sente livre pouso, Índia November Alpha. Começa a cruzamento da final da 28. Autorizado o cruzamento, reporta livrando o eixo da 1028, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Às 11 local. O cabal já livrou a 1028. Ciente, Romeu Oscar Bravo, sou ciente do tráfego, passe agora a frequência do controle novamente em 199.35, seu bom voo. Bravo. Mike Gillette Romeu. Possível. Tá livrando sobrevoo da Lagoa da Baeté, vai ingressar na linha do litoral e vai com proa do elevador na cerda. Livre. Grato. Controle Salvador, é o Romeu Ascabravo. Back Torre 1-8, meia dúzia. Altímetro 0 no 3, corrigindo, 0 no 6. Oscar Bravo, Salvador. Oscar Bravo já livrou o seu aeródromo, senhor. Comprou de Serra Brava ao Forro Meu. Vai manter 500 pés litoral com 4 a bordo. Bravo. Positivo, Romeu. Oscar Bravo, informe estimado de pouso e estimado para ingresso em Aracaju. Está indo a Aracaju. Aguarde. Agilizando na medida do possível. Índia November Alpha, seu solo foi aos 3-0. Piso ajuste no 0 no meio. Desce pra 3000 com 1 no 0 no meio. 3 no meio. Salvador, é o Papa Romeu Oscar Bravo? Pois não. Estimado terminal, existe aos 11:12, estimado pouso 1-1-1-2-0-0. E copiado, reporte livrando a zona de controle. Bravo. Abraço, Dermal. É, Salvador, Sargento Juliette, na final de 3 milhas da 1-7. Continue a aproximação, pouso livre na 1-7, o vento variável com 3 nós, que é negão no 0 no meio. Autorizado pouso para o Sargento Juliette. Confirme o último chamou a torre. Delta partiu 4, Manati. Autorizado no mil pés, decola da 1-7, eita, na Xé, controle 1-9-3-5, transponder 0-1-2-5. Já chamei o controle? É, 1-2-3-4-5 aí, porra. Seu Pedro, Mike Acudelto. Zero, acionamento táxi, torre 1-8, meia dúzia. O Max Lett, 1-2-3-4-5. O Max Lett, Romeu, foi o Romeu Oscar Bravo que chamou 1-2-3-4-5. Ah, ok, grato, né? Alfa Victor Juliette, seu solo foi os 34, autorizado backtrack para o pátio 4. Tango Tango, aguarde no posto de espera da Quebec. Controle. Comandante Léo, na escuta. Confirme o código alocado, Serra Eco Hotel. E Serra Eco Hotel, confirme a altitude e equipamento. Reporta linha de ponto na cabeceira 17, o Alfa Tango Tango. CN 0222, prosseguindo via corredores para Salvador. Ocean 6200, down 050, Mar Arrival. Serra Eco Hotel, acione 0222, não receba o seu modo Charlie, confirme radial distância de Salvador. Tango Tango tem livre decolagem da pista 17, com vento variável com 2 nós, o Alfa Tango Tango. Positivo, no 1500 pés na toda rotatória, apenas confirme, papapá, papá Romeu, papá Tango. Positivo, papo uniforme. Para 2000, livre 10, informando estabilizado. 2000, repasse estabilizado. A informação aqui seria a vetoração para a pista número 7, senhor. Positivo. Vai solicitar vetoração visual para a final da 17, vai modificar e prosseguir visual via os corredores, ou vai prosseguir no NDB da 17? Não, reportará estabilizado seria para a pista no zero, né? Está presente, então solicita a vetoração para interceptar o final da 17. Positivo. Está presente, voe com a proa 095. Voe com a proa 095 e desça para 2000 pés. 095 para 2000, 3 no BS.